Technicolor. Programa de Teresa Lozano. The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that move the show at dawn. The music, the spotlights, the people, the towns, your baggage with the labels pasted on. The sawdust and the horses and the smell. The towel you've taken from the last hotel. There's no business like, no business like, no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you have that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and there you are. Next day on your dressing room they found a star. Let's go on with the show. Costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers won't come. Business like show business, if you tell me it's so. Traveling through the country is so thrilling. Standing out in front on opening night, smiling as you watch the benches filling and see a billing up there in lights. There's no people like show people. They smile when they are low. Even with the turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the show. Let's go on with the show. Technicolor é um processo de cinema a cores, atualmente abandonado, cujo nome significa desenvolvido por um laboratório da firma Technicolor. Esta firma é responsável por uma série de processos cinematográficos a cores, dos quais a primeira data de 1915, seguido de versões aperfeiçoadas ao longo de várias décadas. Montgomery Ward sent me a bathtub and a cross-cut saw. Este foi o processo a cores mais utilizado em Hollywood entre 1922 e 1952. Salmon from Seattle last September. And I expect a new rocking chair. I hope I get my raisins from Fresno. The D.A.R. have sent a cannon for the courthouse square. Oh, hold the Wells Fargo wagon, it's a coming now. I don't know how I can ever wait to see. It could be something for someone who is no relation, but it could be. primeiros exemplos de cor no cinema foram, desde 1896, a tintagem das películas a preto e branco da exploração comercial. Esta era inicialmente feita à mão, imagem por imagem ou por sequências de imagens. Depois, devido à popularidade do cinema a cores, o método passou a ser mecânico e industrial. Uma cópia era colorida fotograma a fotograma e esta servia de matriz para a aplicação mecânica dos colorantes, usando-se, neste último caso, escovas rotativas e rolos com tinta. As cópias podiam receber em série até 6 ou 7 cores diferentes. A coloração foi usada sob o nome de Pate Color até à Primeira Guerra Mundial e, gradualmente, a sua aplicação foi sendo menos frequente até desaparecer por volta de 1930. O filme tintado implicava um acréscimo de trabalho e, por isso, era mais caro. Muitas pessoas reconhecem o Technicolor no filme The Wizard of Oz, realizado por Victor Fleming, em 1939, mas a tecnologia de aplicação da cor já existia desde os filmes pintados à mão como Voyage à travers l'impossible, realizado por Georges Méliès em 1904, até o primeiro filme em Kinemacolor, com registro e projeção de uma película a preto e branco por trás de, alternadamente, filtros vermelhos e verdes, chamado A Visit to the Seaside, e realizado por George Albert Smith em 1908. Chronochrome Gaumont, ou Gaumont Color, é um processo aparecido em 1913, no qual uma câmara especial com três objetivas tem, em cada uma, um filtro vermelho, verde e azul, registando, em simultâneo, três imagens justapostas. Na projeção, o aparelho projetor era munido de três objetivas com filtros, mas a sobreposição das três sequências de imagens no ecrã nem sempre era perfeita. Em síntese, houve, num emprego pioneiro da cor no cinema, processos aditivos com imagens separadas, com redes coloridas ou com estampagens por pressão com finas canaluras cilíndricas na outra fase da camada sensível da película a preto e branco. Mas o Technicolor destacou-se. Três engenheiros, Herbert Kalmus, Daniel Frost Comstock e W. Burton Westcott, fundaram a Technicolor Motion Picture Corporation em Boston, no ano de 1914, com o TEC, da palavra Technicolor, como referência ao Massachusetts Institute of Technology, onde Kalmus e Comstock estudaram e se conheceram. Thank you. Os processos de 2 e 3 fitas Technicolor revolucionaram a indústria cinematográfica e transformaram a aparência visual do cinema no século XX. Resistindo à feroz concorrência de vários outros pioneiros da indústria cinematográfica, o Technicolor cresceu para se tornar sinónimo de inovação nos filmes a cores. A empresa Technicolor cresceu ao longo da década de 1920, quando os estúdios de Hollywood, gradualmente, começaram a explorar o uso de cores com inserções curtas nos filmes a preto e branco. No primeiro processo, usaram-se apenas duas cores, o que significou que apenas uma parte limitada do espectro de cores poderia ser reproduzida. Muito comum nos anos 20, usavam uma câmara com um prisma divisor e faziam uma síntese aditiva bicromática. Duas imagens eram expostas em simultâneo numa película a preto e branco. A captação e a projeção de imagens tinham de ser com o dobro de velocidade normal. Para a exibição, era necessário um projetor com duas aberturas, uma com filtro vermelho e outra com filtro verde. Duas lentes e um prisma ajustável que alinhava as duas imagens no ecrã. O vermelho e o verde foram escolhidos como cores componentes dos filtros de filmagem, uma vez que se queria dar prioridade a tons precisos de pele e de folhagem. Certas cores, como azuis, roxos e amarelos, não podiam ser reproduzidas corretamente, mas, se as cores à frente da câmara fossem cuidadosamente controladas, resultados impressionantes poderiam ser obtidos. O primeiro processo da empresa foi apresentado em 1917, com a longa-metragem de demonstração The Gulf Between, realizado por Ray Fizeok e hoje uma obra perdida. Nos 58 minutos originais, procurava destacar as virtudes do processo para a indústria cinematográfica e para o público. Este processo funcionou em laboratório, mas revelou-se muito complexo para uso comercial e o seu lançamento acabou por ser um fracasso. A projeção falhou repetidamente, produzindo distorção de cor na tela. Apenas alguns fotogramas de The Gap Between, mostrando a estrela Grace Darmon, são hoje conhecidos. go my way, you go your way. Crazy rhythm, from now on we're through. Here is where we have a showdown. I'm too high hat, you're too low down. Crazy rhythm, here's goodbye to you. They say that when a highbrow meets a lowbrow walking along Broadway, soon the highbrow, he has no brow. Ain't it a shame, and you're to blame? What's the use of prohibition? You produce the same condition. Crazy rhythm, I've gone crazy too. Vários filmes totalmente coloridos foram feitos, mas a cor era cara e, de qualquer modo, a sua adoção permanecia limitada. Só com a chegada dos filmes sonoros, no final dos anos 20, a companhia Technicolor descolou. O público achou a combinação de cor, som e música irresistível e, em 1929, a Technicolor assinou um contrato com a Warner Brothers. Depois de The Gulf Between, a firma Technicolor regressou ao laboratório para mais 5 anos de pesquisa. O resultado foi uma câmara totalmente recriada, um novo processo de impressão e uma nova longa-metragem de demonstração. A nova câmara subtrativa de duas cores de Technicolor foi projetada por Joseph Arthur Ball, de 27 anos, em 1921. A câmara usava um prisma de divisão de feixe por detrás das lentes, para dividir a luz em dois caminhos. Metade era filtrado de vermelho e a outra metade verde. Esses dois registros de cores eram então captados em película a preto e branco, um sobre o outro. Como esta técnica usava apenas duas separações de cores, era incapaz de mostrar azuis, roxos e amarelos com precisão. Mas, mais uma vez, resultados agradáveis podiam ser alcançados com uma coordenação cuidadosa de cores. Neste processo, alcunhado na época de Two-Strip Technicolor, as cores estavam fisicamente presentes na cópia. Não exigiu um equipamento de projeção especial e a correta visualização das duas imagens não dependia da habilidade do projecionista. Os fotogramas com filtro verde e com filtro vermelho, capturados pela câmara, eram impressos em rolos esperados de película. A revelação da película originava tons próximos das cores complementares às dos filtros, vermelho-alaranjado para o filtro verde e azul-cião esverdeado para os filtros vermelhos. As duas fitas de película, menos espessas que as regulares, eram de seguida coladas uma na outra, costas com costas, por uma máquina especial de aderência, criando uma película com emulsões entre os lados para projeção. Cada lado desta nova película, mais grossa, era posteriormente tingido da cor correspondente, o registro vermelho tingido de verde e o registro verde tingido de vermelho. Isto criou uma impressão colorida subtrativa, porque os clarantes removiam certas cores do feixe de luz branca do projetor. Estas novas impressões cimentadas podiam ser agora exibidas em qualquer projetor padrão e em qualquer lugar. O primeiro filme filmado e lançado neste processo foi a longa-metragem The Toll of the Sea, uma variante da intriga da ópera Madama Butterfly, passada na China, realizado por Chester Franklin em 1922 com a atriz sino-americana Anna May Wong no papel principal. A segunda longa-metragem a cores pela Technicolor foi Wanderer of the Wasteland, realizado por Irvin Willett e estreado em 1924. Este segundo processo foi também usado para sequências de cores em grandes filmes como The Ten Commandments, realizado por Cecil B. DeMille em 1923, The Phantom of the Opera, realizado por Rupert Julian em 1925, Banner, realizado por Fred Niblo em 1925 e, integralmente, em The Black Pirate, realizado por Albert Parker em 1926. Embora os resultados obtidos com este segundo processo fossem elogiados e comercialmente bem-sucedidos, havia uma série de problemas técnicos inerentes. Estas imagens, nos dois lados da película, como não estavam exatamente no mesmo plano, não estavam focadas ao mesmo tempo. O pior foi o problema da película inchar. O uso repetido das películas em projeção fazia com que estas tendessem a dobrar. Cada vez que se exibia uma película, os fotogramas aqueciam devido à intensa luz do projetor, fazendo com que ela inchasse ligeiramente. Depois de esfriar, o inchaço diminuía, mas não completamente. descobriu-se que as películas coladas não só tinham tendência para entumecer, mas também podiam, de repente, desfocar. Por outro lado, o facto de terem camadas de imagens tornava-as mais vulneráveis a riscos, os quais apareciam verdes ou vermelhos na tela. Estes contratempos técnicos acabaram por prejudicar a reputação da Technicolor e a firma lutou para encontrar negócios nos anos que se seguiram. Em 1928, surgiu o processo 3 Technicolor, o qual eliminou a cópia de projeção baseada em duas películas coladas e substituiu por uma cópia criada por tintagem embebida. A câmara Technicolor deste processo era idêntica à do processo 2, registando dois fotogramas consecutivos na mesma película a preto e branco, por detrás de filtros vermelhos e verdes. Este método, por transferência de cor ou por embebição, foi em grande parte inventado por Daniel F. Comstock e permaneceu em uso contínuo durante quase 50 anos até meados da década de 1970. A man with the suitcase followed me home. Oh? I never saw him before. Did he say anything? He tried. Did you say anything? Of course not, Mama. Now don't dawdle, Amaryllis. So do la re ti mi a little slower, and please keep the fingers curved as nice and high as you possibly can. Don't get faster, dear. If you don't mind my saying so, it wouldn't have hurt you to have found out what the gentleman wanted. I know what the gentleman wanted. What, dear? You'll find it in Balzac. Excuse me for living, but I never read it. Neither has anyone else in this town. There you go again with the same old comment about the low mentality of River City people and taking it all too much to heart. Now, Mama, as long as the Madison Public Library was entrusted to me for the purpose of improving River City's cultural level, I can't help my concern that the ladies of River City keep ignoring all my counsel and advice. But, darling, when a woman has a husband and you've got none, why should she take advice from you? Even if you can't quote Balzac and Shakespeare and all them other highfalutin Greeks. Mama, if you don't mind my saying so, you have a bad habit of changing every subject. No, I haven't changed the subject. I was talking about that stranger. What stranger? With a suitcase for me, your very last chance. Mama, do you think that I'd allow a common masher? Now, really, Mama, I have my standards where men are concerned, and I have no intention. I know all about your standards, and if you don't mind my saying so, there's not a man alive who could hope to measure up to that blend of Paul Bunyan, St. Pat, and Noah Webster. You've concocted for yourself out of your Irish imagination, your Iowa stubbornness, and your library full of books. Now comes the first movement. Presto vivace, argumento molto, contabile molto, cioccolo molto. And we have the first theme, which is naturally played on the first fifth. This represents a young girl which is living with her wicked guardian, who is a French horn. Paro, paro, paro. Now this young girl, who is a beautiful girl. And her wicked guardian, paro, paro, paro, live all alone on a farm, and all she has for company are a hen, and a dog. And a nanny goat. At this point in the symphony, along comes a handsome young trumpet. And when he clasps his eyes on this young girl, his heart goes. This is Czechoslovakian for thumping. And he gets so excited that he has a solo passage. Which brings us to the second movement, where the fiddle is happy. And the trumpet is happy. And suddenly, out stalks the French horn. The little fiddle is so putrefied, her bridge falls out. And the trumpet says, but the French horn is very objectionable to this. Poro, poro, poro. And the trumpet blows his top. Shut up! Now I know who you are. You are not a French horn at all. That bo, poro, poro had me fooled for a while, but a gave you away. You are a German glockenspiel in disguise beyond the doubt, wanted by the police for drowning 12 little fiddles out. The glockenspiel tries to escape to his flat, but the animals are too sharp for him. Ow! Ow! In the leg! Ow! In the neck! Ow! In the face! Ow! In the other place! The glockenspiel is tapped, his escape they are foiling, so he jumps into a kettle drum. Which is boiling, boiling. Hooray, the bad old glockenspiel is dead. Happy little fiddle trumpet I wed. Tarakata! pick a little talk, a little pick a little talk, a little cheep, cheep, cheep, talk a lot, pick a little more, pick a little talk, a little pick a little talk, a little cheep, cheep, cheep, talk a lot, pick a little more, pick a little talk, a little pick a little talk, a little cheep, cheep, cheep, talk a lot, pick a little more, pick a little talk, a little pick a little talk, a little cheep, cheep, cheep, cheep, cheep. Professor, her kind of woman doesn't belong on any committee. Of course, I shouldn't tell you this, but she advocates dirty books. Dirty books? Chaucer, Rabelais, Balzac. And the worst thing, of course, I shouldn't tell you this. I'll tell. A man lived on my street. Let me tell. No, I'll tell. She made brazen overtures to a man who never had a friend in this town till she came here. Oh, yes, that woman made brazen overtures with a gilt-edge guarantee. She had a golden glint in her eye and a silver voice with a counterfeit ring. Just melt her down and you'll reveal a lump of lead as cold as steel here, where a woman's heart should be. He left River City, the library building, but he left all the books to her. Chaucer, Balzac. Just a minute here, Professor. Sorry, we need your credentials. Why, certainly, gentlemen. I have just what you want over my hotel. Please come with me. Good night, ladies. Good night, lady. Good night, lady. Good night, lady. We're going to leave you now. Farewell, lady. Os fotogramas do filtro vermelho eram impressos numa película de gelatina, especialmente preparada, chamada película matriz, para criar uma filmagem vermelha, e o resto dos fotogramas eram impressos numa segunda tira de película similar, para criar uma filmagem verde. Ao ser exposta, onde necessário, a uma luz ultravioleta, a gelatina endurecia nessas zonas. As áreas não expostas à luz eram lavadas, deixando uma espécie de relevo de gelatina endurecida. As duas películas matriz eram submersas em banhos de tintagem com as suas cores complementares. A tira de registro vermelho ficava tingida de cião verde e a de verde de alaranjado vermelho. Quanto mais dura a gelatina, maior quantidade de tinta absorveria. Durante a impressão final, as matrizes eram postas em contacto com uma tira de película emulsionada, conhecida como película em branco, e a tinta era transferida das matrizes para a nova cópia. Um fixador era aplicado à branca para prevenir as tintas de sangrar depois de absorvidas. Este processo de transferência de tinta foi introduzido mais ou menos na época do som gravado na película. A emulsão da película em branco adaptou-se a uma película na qual se imprimia primeiro a banda sonora em preto e branco e depois se adicionava a tinta. Thank you. primeiro filme feito com o processo 3 foi The Viking, realizado por Roy William Neill em 1928, o qual tinha uma banda sonora sincronizada e efeitos sonoros. Seguiram-se Red Skin, realizado por Victor Schertzinger em 1929, com uma banda sonora sincronizada, e The Mysterious Island, realizado por Lucian Hubbard em 1929, parcialmente sonoro. Quase na totalidade, estes filmes foram rodados com este processo 3, mas incluíram partes a preto e branco. Song of the Flame, realizado por Alan Crossland em 1930, foi o primeiro filme em Technicolor com uma sequência projetada num grande ecrã, por um aparelho Vitascope que usava película de 65mm. O processo por transferência de cor tornou-se um dos maiores legados da Technicolor. Nos Estados Unidos, um dos últimos filmes a usarem o método de transferência de cor foram The Godfather Part 2, realizado por Francis Ford Coppola em 1974. Apesar da qualidade e custos relativamente baixos da sua produção, a Technicolor fez um enorme esforço para manter o processo em concorrência com a Eastman Color da Kodak e outros processos rivais. A tecnologia de embebição da Technicolor é agora considerada obsoleta. O equipamento foi desinstalado, desmontado e disperso anos atrás e não pode ser reconstruído novamente sem um enorme investimento. Comparadas com os processos de cores em outras empresas, como a Eastman Color, em que as cores das películas desvaneceram para rosa ou magenta ao longo do tempo, as tiragens de Technicolor preservaram a sua vivacidade durante períodos mais alargados. O processo de tiragem tinha uma grande qualidade na restituição de cores e uma grande estabilidade química, explicando assim a sua resistência. Por esta razão, os filmes em Technicolor são documentos valiosos daquilo que o público viu originalmente. Pode-se facilmente comparar essas tiragens com obras de arte originais em museus e galerias. Para realmente entender e apreciar a beleza desse processo, é precisa uma experiência ao vivo e a cores, ou uma cópia em DVD ou Blu-ray, feita a partir de uma cópia restaurada. Depois de uma série de dificuldades técnicas e financeiras durante o início da década de 1930, a Technicolor recuperou com o seu novo processo de três cores. We'll be right back. life will begin the very moment you're in Argentina. If you're romantic, senor, then you will surely adore Argentina. You'll be as gay as can be if you will learn to see sea like a Latin. For mister, soon as you learn, then you will never return to Manhattan. When you hear your te amo, you steal a kiss and then, if she should say mañana, it's just to let you know you're gonna meet again. I bet a long castanet that you will never forget Argentina. Where there are rumbas and tangles to tickle your spine, moonlight and music and orchids and wine, you want to stay down Argentina way. Technicolor tricromátrico apareceu em 1932 num filme do Walt Disney, com matrizes estabelecidas a partir de três registros sucessivos de desenhos. A câmara Technicolor era pesada e a sensibilidade do processo era modesta. A película tinha menos de 10 asas, o que implicava uma iluminação muito forte. A tiragem das cópias exigia muito cuidado e uma precisão mecânica no limite do possível, quando se pretendia a impressão de 3 imagens coloridas, uma após a outra, em sobreposição exata. Thank you. O processo necessitava de uma câmara especial com a qual o registro das cores se efetuasse por três negativos a preto e branco. Faltava criar um sistema que registasse numa película as cores e que permitisse rodar indiferentemente a preto e branco ou a cores com uma câmara. Em meados dos anos 30, com o Kodachrome e o Agfacolor, surgiram os primeiros processos a cores monopack, ou com três camadas sensíveis sobrepostas, respectivamente sensíveis ao verde, ao azul e vermelho, a camadas sobre o mesmo suporte. O termo monopack designa o processo ao qual desfila na câmara um só filme, por oposição aos processos bipack ou tripack, onde se desfilam dois ou três filmes sobrepostos, seja da mesma cor, seja em cores distintas. O Technicolor tricromático era um processo tripack, um bloco único com três emulsões sobrepostas. Thank you. Em 1931, a Grande Depressão afetou a indústria cinematográfica e esta teve de fazer ajustes económicos. A produção a cores diminuiu drasticamente em 1932, quando Burton Westcott e Joseph Abel completaram o trabalho de desenvolver uma nova câmara a três cores. A Technicolor podia agora prometer aos estúdios uma paleta completa de cores, distinguindo-se assim do espectro limitado ao vermelho e verde das películas anteriores. A nova câmara expunha simultaneamente três tiras de película a preto e branco. A luz que passava através da lente dividia-se num prisma em dois raios de luz. Um passava através de um filtro verde que bloqueava a luz vermelha e azul e formava uma imagem numa tira de película pancromática, ou seja, sensível a todo o espectro luminoso. O outro passava através de um filtro magenta que bloqueava a luz verde e eram impressos num bipack duas películas com os lados emulsionados pressionados entre si. A película frontal era sensível apenas à luz azul e só filmava a parte azul do espectro. A sua emulsão tinha uma capa superficial de tinta laranja avermelhada que evitava que a luz azul chegasse à película pancromática por baixo, que assim só registava o lado vermelho da luz. Os três negativos resultantes eram usados para produzir três matrizes de impressão que, por seu turno, eram utilizadas para imprimir imagens sobrepostas em cião, magenta e amarelo numa só tira de película, criando uma cópia de projeção com todas as cores. Para amortecer o som, a câmara foi trancada numa enorme caixa conhecida como Airship, feita de metal com material de isolamento acústico dentro. A Airship tornou a câmara muito difícil de controlar, o que limitou a sua mobilidade e tornou os cineastas muitíssimo mais criativos na sua produção cinematográfica. princess. Was the princess you? And she fell in love. Was it hard to do? It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me. Was he strong and handsome? Was he big and tall? There's nobody like him. Anywhere at all. Did he say he loved you? Did he steal a kiss? He was so romantic, I could not resist. Someday my prince will come, someday we'll meet again, and away to his castle we'll go, to be happy forever, I know. Someday when spring is here, a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, from early on till night. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig up everything in sight. We dig up diamonds by the score. Thousands will be sometimes born, but we don't know what we dig them for. We dig, dig, dig, dig, dig, dig. Cheerfully. Apoiada por importantes parcerias com a Walt Disney Productions e a Selznick International Pictures, a cinematografia a cores finalmente amadureceu, passando de novidade revolucionária a padrão da indústria. No final da década de 1930, marcou um ponto de viragem para a Technicolor, enquanto os outros grandes estúdios começaram a adaptar o processo após o sucesso comercial de filmes como Snow White and the Seven Dwarfs, produzido por Walt Disney em 1937, e The Adventures of Robin Hood, realizado por Michael Curtiz e William Keighley, em 1938. O ano 1939 foi mais esplêndido para a Technicolor, com clássicos como Gone with the Wind, realizado por Victor Fleming em 1939, a primeira produção colorida a ganhar o Oscar de melhor filme, e The Wizard of Oz, realizado por Victor Fleming em 1939, provando que a Technicolor e o seu processo de três cores, cada vez mais popular, estavam para ficar.